gurizada! Bem-vindos ao Hypecast, mais um programa, e hoje um programa um pouco diferente, vai ser exclusivamente de review. Por quê? Porque o calendário resolveu nos zoar. A gente publicou o último review de Demolidor, o último programa. É a idade. O último programa de Batman vs Super-Homem e a segunda temporada do Demolidor não tinha saído ainda, então a gente não conseguiu fazer aquela retrospectiva bonita da galera. Então, vamos fazer agora. A do Demolidor a gente vai fazer depois, porque é um milhão de tretas, mas agora a gente vai falar do que interessa, do que dividiu a nação, Batman vs Super-Homem. O mundo estava em paz até o Batman vs Super-Homem aparecer. Me diga, Morgan, você sangra? Ah, jovem! Vamos anunciar a mesa primeiro. Meu companheiro de treino, meu companheiro de vida, ui. Victor. Olá. Aquele velho de guerra que tá aqui de novo, Yuri McBoy. Fala, galera. E... pela primeira vez na mesa, uma atração especial, um moço de O líder, o porta-voz do canal Dois Quadrinhos, Vinícius. E aí, gurizada? Sim, espero corresponder à expectativa. vamos dividir os times rapidamente. Nós temos aqui Vinícius e Victor gostando do filme. E eu e MacBoy, dois gordo ter tudo amargurado. Ótima definição. Eu acho inclusive um bom nome pro time. Qual é o nome do time de vocês? Magro sem teta? Sei lá. Putz. O time do Tô pela Diversão. Just for fun, beleza. Os tetudo amargurado versus just for fun. Eu acho válido. Bom, gurizada, vamos primeiro fazer aquele pensamento um pouco maior, assim. Vamos começar pensando nos trailers. Vocês se lembram onde vocês estavam? Qual foi a primeira reação quando saiu aquele... Vamos pegar o segundo trailer, que eu acho que foi o mais... fatídico, assim, que apareceu aquele monstrengo. Nossa, quando apareceu O MacBoy. Começando assim, MacBoy. Ah, vocês me deixam confuso, cara. Pô, assim foge. Vamos fazer assim, Vinícius. Cara, o Vinícius foi o único que nunca me atrapalhou. Eu nunca vou esquecer. Eu tava no carro, desesperado, que eu precisava ir pra São Paulo lá pra um evento de quadrinhos. E aí tinha que chegar em tempo no aeroporto, né? E aí, do nada, a internet explodiu no meu celular, né? Eu olhei, caraca, saiu o trailer. Eu vi no táxi, eu comentando com o taxista. Mas eu não me empolguei muito, cara. Eu não me empolguei. Porque ali eu vi, me contaram o filme, sabe? Sim. Esse trailer, ele foi bem... pra muita gente, por exemplo, o próximo a falar vai ser o Yuri, porque eu tava próximo dele. Na hora que saiu. Isso é engraçado. Então a gente teve uma reação bem parecida, assim, mas... Essa moral do segundo trailer, que eu acho que todo mundo achou que tinha entregado, e a gente vai falar mais pra frente se entregou ou não. Mas eu acho que isso pegou muita gente de surpresa, cara. Eu não sei se isso foi um tiro no pé, sabe? Mas enfim. MacBoy. Eu não lembro qual era a aula que a gente tava. Que saiu esse. É, que a gente já fez. A gente tem um histórico com isso, a gente tem que cuidar disso. Dá muito errado. Quando apareceu o Doomsday, o Apocalipse. Nossa, tipo, eu tava começando a ter esperança de que poderia ser bom filme. Pelo menos mediano. Quando já tinha saído outro trailer, tinha aparecido o Ben Affleck como Batman. E ele tava bem nos trailers de Batman, então tava, sabe quando começa a brilhar a centelha da esperança? O Doomsday matou. Guarda esse sentimento ruim no seu coração. Make it grow. Victor. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar do colégio, daí eu tava ali no... Eu tava almoçando, todos anos em casa, daí eu peguei um prato feito aqui no gerente que tinha aqui na frente de casa, tem ainda. Daí eu tava comendo, eu botei ali o meu celular do lado, eu fui vendo, eu balançou o novo treino do Batman vs Superman, eu fiquei caralho. Daí eu tava olhando assim, cenas de ações muito foda. Daí na fatídica cena, A fatídica cena que a DC resolveu... Toda aquela picuinha DC e Marvel, eu acho que foi pro caralho pra essa cena. Não, que botaram... Porque... calma aí. Botaram o Michael Bay pra editar, pra fazer... fazer uma participação especial behind the scenes. Um caminhão do Michael Bay. Mas daí eu fiquei pensando, eu olhei aquilo ali, eu vi aquela merda descendo, daí eu voltei assim, eu fiquei com... Olha o bicho vindo! Eu limpei a minha mão de gordura assim na camisa e fiquei voltando assim no celular. Tipo, daí eu pausei, eu pensei, não, é o apocalipse, cara, deve ser o parasita, velho. Deve ser, sei lá, um amazo bugado. Não sei. daí eu até comparei, daí eu pensei, cara, é o apocalipse. Daí eu comecei assim, daí vinha aquela cena que ele solta aquele mega raio, assim. Que ele assimilou. Só eu. Que ele assimilou o raio de calor, tipo, isso é um poder do apocalipse, ele consegue assimilar habilidades, essas coisas. Deu. Tão rápido normal, assim. Normal. É. Daí ele soltou aquele raio, eu achei, caralho, que foda. Só que deu uma explosão assim elétrica, eu fiquei, what? Só que daí aquilo ali era meio com a edição, né? Porque com aqueles lendários efeitos de trailer. Que aquela explosão, sim, de raios era uma outra cena quando o apocalipse estava se metamorfoseando, alguma coisa assim. Mas na verdade aquela cena ali a Mulher Maravilha defendeu e ficou assim no escudo mesmo, não deu aquela porra de explosão. Eu achei, cara, achei muito foda assim os três juntos, daí o Batman da Batman Superman. Ela tá com você? Acho que eu tava com você, assim, entendeu? Ah, isso com certeza. Isso foi animal, né? Daí. Não, cara, eu fico olhando com ele e eu cara, eu não precisava levar essa informação, mas tá legal. Mas eu tô feliz. É, mas eu tô feliz, cara. Batman vs Superman, mano. Eu tô feliz, foda-se. Cara, eu me lembro que eu tava vendo o trailer e eu pensei, tipo, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquele apocalipse, eu pensei, caralho, finalmente a Marvel e a DC... Eles nunca tiveram uma rixa, assim, muito forte, as companhias, né? Eles deixam mais os fanboys fazerem isso. Mas eu finalmente pensei, cara, a DC pegou o Abominável do Hulk, sabe? Emprestado. Porque, tipo... Exato! Tá muito igual! Cara, no trailer... Faltou coluna vertebral, assim, exposta. Faltou uns ossinhos, sabe qual é? Faltou dar aquela calejada, mas enfim, sim, tá legal, o apocalipse desenvolve conforme ele vai se fudendo. É, daí ele vai ficar, daí ele vai ficando menos escroto, assim, daí ele fica com mais ossinhos, aí dá pra entender. Ah, a gente só abrindo um entre aspas aqui, um parênteses, na verdade. Vocês viram a cena deletada que teve? Calma. A gente vai falar desse esquema aí, desses bagulho aí. Tá bom. Bom, o Victor tocou num ponto muito legal que eu acho que foi a primeira reação, assim, o primeiro toque quando a gente viu Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha no trailer. Né? E mano... Matheus. O que que eu fiz? A primeira coisa que teve de Batman vs Superman, eu apanhei num vídeo do meio certo. Porque eu comentei, eu avisei. Enfim, pros desavisados, eu fazia parte de um canal que tá agora dormindo eternamente, talvez. Tá em coma. Chamado Canal Meio Certo. Tá no hiato. Isso, hiato é um ótimo termo. É um termo muito, muito apropriado. Que a gente fez um vídeo, uma espécie de hypecast, assim, um preview de hypecast, falando sobre os filmes que iam, alguns filmes que iam sair nesse ano. E a gente convidou o MacBoy e ele apanhou por achar que o filme da Liga da Justiça poderia ter sido ruim. Eu não falei do Liga da Justiça. Liga da Justiça. Eu falei do Batman do Super-Homem, Liga da Justiça do Ian do... Mas enfim. Também eu falei do... Né? Enfim, ok, eu tô te devendo. Tu sabe que eu vou te julgar o programa inteiro. Enfim, mas, cara, o que, que vocês acharam? Vocês tiveram a mesma reação, já dando umas pinceladas no filme, assim? quando vocês viram... Porque tem muita coisa do trailer do filme que foi diferente. Sim, eles mudaram. Eu no trailer, eu tive a sensação que aquela hora que o Superman entrava no Senado, era porque ele tava sendo julgado com o que tava acontecendo por causa do Homem de Aço. Eu também achei. Vocês tiveram essa mesma sensação? Achei. Sim, eu tinha essa sensação. E... bom, vocês tiveram a mesma reação, assim, quando o encontro dos três em tela... Porque no trailer eu lembro que eu fiquei muito empolgado, eu gostei do visual. Cara, eu acho que no cinema... acho que no cinema eu gostei um pouco mais, principalmente por causa de uma coisa que eu acho que ficou bem legal do filme, que foi a trilha sonora. E a Mulher Maravilha indo pra cima primeiro que eles. É, isso eu achei foda. Assim, ó... Uma amiga minha que viu, ela descreveu o filme de uma maneira muito boa. É 2 horas de nada e 30 minutos que a Mulher Maravilha tenta salvar o filme. Ah, não seja assim. Eu acho que a única coisa que eu realmente gostei do filme foi a Mulher Maravilha. Porque ela tá muito zoeira, ela tá zoando o Batman e o Super-Homem muito. Ela dá uma zoada. Uma coisa... realmente as cenas de lutas foram ótimas. Que... Daí, o que é aquele... Ele é um monstro feito com meu DNA. Cuidado, é uma criatura extraterrestre que você deve tomar cautela, alguma coisa sobre isso. Ela disse, eu já cortei cabeças de monstros de outros planetas maiores. Daí ela foi pra cima e começou a tocar aquele rock assim, meio que, sei lá, Cara, a música dela, mano. A música... Lembrou 300, sabe aquela trilha sonora do 300 que quando tá todo mundo morrendo assim? Só que uma versão mais... Tá, uma versão mais rock, mais animada assim. Daí ela foi pra cima, de... que ela rolando assim debaixo das pernas dele, cortando o tendão. Tanto que ela fez uma tag, ela fez assim, uma tag com o Superman, que ela foi assim, deu uma porrada com o escudo. Daí ela rolou assim por baixo, cortou o tendão, o bicho ia cair, daí chegou o Superman voando assim, levou ele lá pro espaço. Nossa, muito animal essa. Já que vocês comentaram da trilha, eu tenho, assim, ó, um comentário. Ela, a trilha isolada, a composição, a música em si, eu achei muito boa. Eu gostei bastante, porque Hans Zimmer é vida. Só que tem um pequeno detalhe, ela foi mal utilizada. Eu acho que ela foi muito mal utilizada, porque ela começa, logo no início do filme, ela começa pequena e ela vai pra um clímax. E ela mantém no clímax por quase 2 horas de filme. Ela não, quase não para. Vira um clipe, né, cara? Vira um clipe. E ela tá, às vezes, quase mais alta. Vira um clipe, exatamente. A trilha tá, em vários momentos, ela tá mais alta que muito efeito do filme. Tipo, efeito sonoro de janela quebrando, carro batendo, essas coisas. Fica oculto porque a música tá muito alta. E ela tá sempre nesse... Então ela acaba deixando o filme plano. Ele perde muito toda a variação. Se tivesse sido melhor editada o áudio, eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor até. É um momento músico falando, mas foi o que eu achei. Eu senti mesmo e eu não entendo de música. passou uma sensação bem como o McBoy descreveu agora. Porque eu achei que a música tem alguns momentos que se destacou muito, que eu acho que fez a diferença. Por exemplo, eu acho que a entrada da Mulher Maravilha, assim, em efeitos visuais a gente já tava meio de saco cheio, porque eu achei, eu falando, né, minha opinião, eu achei que os efeitos do final do filme, aquela, acho que a última meia hora, 40 minutos, talvez já tava uma coisa meio cansativa. E ela entrou em cena com uma roupa ligeiramente simples, e a música que criou todo o clima. Eu não sei vocês. Sim. Eu achei que... dá pra ver por aí uns comentários que usaram a receita que o Super Nolan. Música assim, tensa, de impacto, e cenas assim, com dramáticas. Mas eu acho... um pouco exagerado, porque não é nem sempre, por exemplo, já que vai ter uma trilha sonora bastante pesada no começo, quando começa a ficar pesada lá no flashback lá, dos pais do Bruce morrendo. Vai ter algumas vezes na conversa do Alfred e do Bruce sobre o Superman. Aí eu já acho desnecessário. Não, eu acho desnecessário botar essa trilha muito alta numa conversa. Não, mas ali a trilha sonora ela teve um significado, tipo assim. O problema da trilha é o seguinte. Ela já veio alta antes. Ela não teve uma pausa e baixou o volume pra começar alta de novo. Ela simplesmente ela emendou uma na outra. Ela praticamente não tem pausa. Caraca, meu boy. Isso, esse é o problema. Tu resolveu o filme pra mim, cara. Foi o que eu senti. Foi. O final ali, a parte, toda aquela sequência do final, depois que quando termina a luta do Batman e do Super-Homem, a trilha não baixa, né, cara? É uma sequência infinita. Não. E não é só nessa parte no final, no início também. Eu lembro que eu assisti hoje ainda mais cedo. Hoje. As emoções ainda estão à flor da pele. Tipo, eu comecei a olhar, tipo, o que que o Hans Zimmer tá fazendo? Tipo, porque eu utilizei algumas trilhas no nosso outro episódio pra colocar no fundo. E eu achei, pá, tá bacana, tem bastante coisa legal, tem a Beautiful Lie, que é uma das faixas, é muito foda, é muito, a composição, é Hans Zimmer, é tipo, é difícil encontrar uma coisa de Hans Zimmer que não seja foda. E tipo, e daí do nada os caras me utilizam dessa forma, lembrou muito, não sei se vocês viram o filme Lincoln. Já. Que a trilha é do John Williams. John Williams também é outro mestre. De Jesus, né? Sim, na verdade, Highlander, só que né? Eles... Sim, pois é. Só não ganha do Morricone. Ué. Tipo, a trilha no Lincoln, eles usam a mesma trilha praticamente a cada 10 minutos. Então aquela trilha, ela perde um pouco da emoção, porque tipo, não é uma coisa nova, não tá vindo num momento especial, sabe? Não é, por exemplo, como aconteceu com Star Wars, que a Marcha Imperial entra e no momento certeiro, ela não fica tocando o filme inteiro. Só uma curiosidade. Desculpa, é isso. Mas, vai, termina, foi mal, foi mal. Não, pode. Mas vocês viram que não é só o Hans Zimmer, né? Tem o cara do Mad Max, né? Tem, mas ele, sim, eu não lembro qual, sim. Acho que foi o Batman o cara botou que ele a fez mão a trilha. Ali. Ele fez exclusiva do personagem, né? Sim. A trilha do Bruce Wayne e do Batman foi o cara que fez. Bom, enfim, esse assunto, acho, da trilha sonora foi... Me levaram, assim, me conduziram por um caminho... Me conduziram por um caminho completamente anárquico, mas vamos botar ordem no puteiro, ok? Vamos falar, eu acho que, de partes a partes do filme, o início do filme... Eu acho que por mais que as pessoas que não gostem do filme tenham um posicionamento muito extremista, eu não gostei do filme, mas eu achei a cena de abertura... Cara, eu não... Se fossem todas as cenas de origem do Batman, do pequeno menino Bruce, daquele jeito, mano, que matem os pais dele mais 20 vezes, cara. Porque aquela cena foi muito foda. Que descer tirolesa pra salvar o moleque, manda os morcegos levitar ele, isso sim. Cara, a câmera do colar. Cara, é o Cavaleiro das Trevas. Mano, é o Cavaleiro das Trevas. Assim. Aquele... É o Cavaleiro. O Snyder, exato, o Cavaleiro velho. Das Trevas dando exato, tapa ele pegou na tua o quadrinho cara. E falou: vou botar um quadro no filme. Botou. Cara, muito bom, né? Tá aí. Gostei, tá ligado? É que naquela cena que teve outra edição do trailer, assim. No trailer tem aquela que o Superman vai voando assim e solta ali um raio de visão de calor no Batman, daí o Batman esquiva assim com um arpão e fica ali a alusão à capa do Cavaleiro das Trevas. Sim, só sim. Só que tipo, sim, o raio não era do Superman, era do Apocalipse, assim, daí o filme explodiu. É, outra coisa que o trailer enganou. Tem um monte de brincadeira, se tu comparar os trailers com os filmes, tem um monte de brincadeira também, o que a gente falou agora do Senado e tal. Mas tem outras coisas do trailer que funcionaram pra mim no trailer, só que no filme ficou meio nonsense, assim. E eu acho que o maior exemplo disso pra mim foi o Lex Luthor. Nossa. Bom, vamos agora dividir os times e vamos... Vinícius, o que que tu achou do Lex Luthor? Tu Tá, eu vou te falar geral, assim. Se tu me deixar escolher, Vinícius, tu prefere o Lex Luthor, estilo lá o... Ah, o cara do House of Cards lá no Superman no Retorno. Kevin Space. Tá, bota Kevin Space ou tu quer o afetado lá do... do... meu, hoje tá... Jesse Eisenberg. Não, eu vi um filme, 1 milhão de filmes desses atores e nunca me lembro, enfim. Mas tá, qual tu prefere? Kevin Space. Me dá o que Kevin Space, que é o do quadrinho. Por mais que o resto do filme seja um cocô, né, cara? Mas o Kevin Space me convenceu. Mas eu prefiro aquele. Mas não me incomodou tanto esse Lex Luthor que eles fizeram. Porque eu procuro entender o motivo deles terem feito. Porque a DC sabe que o personagem está descaracterizado. Eles não fizeram isso sem saber, né? Lógico. O que, que eles tentaram, né? Ah, vamos fazer uma paradinha um pouquinho mais nova, novos tempos, um cara da internet, que antissocial. Não vamos botar o Lex Luthor obeso do Reino do Amanhã. Enfim, é isso. Isso por isso que eu não me incomodou, mas eu acharia melhor se fosse normal. É isso. Rapidinho, só deixa eu complementar. Eu acho que essa... Eu, em termos, assim, como personagem fechado, só naquilo eu gostei daquele Lex Luthor, entendeu? Eu consegui entender por que ele era daquele motivo. Só que tem alguns momentos no filme, analisando o filme em si, que eu acho que ele não funciona tão bem. Tipo, sei lá, num diálogo com a senadora, por exemplo. Ele tá construindo um diálogo legal, tu tá entendendo a motivação do personagem, tu tá entendendo por que ele é tão passional quanto aquilo, só que daí ele pega uma brincadeira teológica ali, tu fica confuso, não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, e o personagem, pra mim, aí fica meio galhofa, entendeu? Bah, ali daí fica meio difícil, porque tipo... Ah, a pessoa pode ficar até confusa, mas eu fiquei ali olhando aquele filme, tipo, tava eu e assim, um monte de amigo assim olhando. Daí ele começou a falar aquilo, daí ele mostrou o quadro, ele disse que o quadro tá invertido, que os demônios vêm do céu. Mais uma edição do trailer, que ele fala, você sabe qual é a maior mentira da América, uhum. Salvadora? Que os demônios não vêm do inferno debaixo de nós, vêm do céu, mas é uma cena antes. Não. Não é uma cena que ele falou. Olha só. Ali no final, no trailer dá até a entender que ele tá no meio do Senado, essas coisas assim. Mas não, ele tava... Ele só deixou o chazinho de pessoa nova. O trailer que me deu esperança, que até falou isso, que ele fala essa coisa dos demônios vindo do céu, e não... começou a dar esperança porque parecia que ele tava no julgamento do Superman, que eles iam fazer algo assim, tipo, o Superman fez a merda, e ele tá sendo julgado e ele quer virar as pessoas contra o Superman. E até um dos motivos pelo qual o Batman tá atrás do Superman. Eu teria achado. Se eles tivessem pego essa premissa, que eles venderam, mais ou menos venderam no trailer, eu acho que eu teria gostado mais do que essa. Dele tá meio. Ele tá meio. Se assim, ó, ele tá bem perdido ali, o Lex Luthor, no meio. Ele começa a promover a briga dos dois e depois ele. Acabou, sabe? Foda-se, Lex Luthor. Um detalhe assim que eu acho que a coisa que pra mim, como eu falei, eu preferi o Lex normal, eu preferia. Mas o Jesse Eisenberg, cara, ele me pegou naquela cena que ele tá com o Super-Homem, ele conta pro Super-Homem que tá com a mãe dele. Cara, aquela cena é... Ah, essa cena é boa. Posso falar uma palavra? Não? Cara, foda demais. Ele pega as cartas da mãe do cara, joga no... Eu sei, os caras vão me dizer, mas é clichê. Velho, como tu vai fazer pra subjugar a porra de um alienígena? Não tem o que tu fazer. Um alienígena? O cara mais forte do universo. Tu vai trazer a mãe ou a namorada. Não tem, entendeu? Os caras ficam reclamando. Ah, é clichê, que raptar. O que tu vai fazer com o cara? Enfim, é... E se matar, rola injustice, hein? Se matar, rola injustice. Exato. Então... Porra, toma... Traz a mãe do cara. Quando tu começa a jogar as fotos da mãe lá, torturada... E o Super-Homem se ajoelha, ele passa a mão na cabeça do Super-Homem. Tipo, então Deus se ajoelha. Cara, só eu senti uma... Cara, eu... Só eu senti uma vibe... Deadly Joke aí. Aham, aham. Pois é, esquema eu senti. Você já teve um mau dia? Cara, mano, né? Porra, vocês vão fazer gostar de mim, cara. Vamos fuder. tiveram alguns momentos... Be strong. Tiveram poucos momentos do filme que eu me empolguei, mas assim... O das cartas eu me empolguei, embora eu tenha achado o bagulho da, do sequestro da mãe, uma coisa são meio fotos, escrota. Gente. Mas o Matheus, exato, cara, é escroto, mas não são tem fotos, tudo. O que o cara ia fazer pra motivar o super-homem? Não tem. Sim, sim. Não, eu concordo contigo. O cara ia explodir o sol, tá ligado? Muito mais fácil. Mas uma das coisas mais legais na cena, quando ele vai divulgando, quando o Superman vai olhando assim, tateando assim as fotos... Ele está ajoelhado, daí ele se levanta assim, dá um grito, tipo o Christian Bale lá naquela cena interrogatória do Coringa. Ué, esse! Só que ele tá com o olho vermelho, mano. Daí, tipo, toda vez que o Superman tá com aquela porra de olho vermelho, assim, ele fica gritando bravo, velho. Daí eu fiquei, caralho, deu, tipo, deu até um cagaço. Assim. Vai fuder, vai fuder, tipo, vai meu fuder. Meu Deus, ele vai derreter o cérebro do Lex Luthor. Vai fazer uma paçoca assim com aquele cabelo, tá louco? Tipo, eu olhei pra aquilo ali assim, ele começou com o olho vermelho e ficou encarando, e eu, caralho, agora eu sei como é que ele ficou careca. Ô, assim. Ia ser legal se ele tivesse ficado careca ali. Mas ia ser uma precisão cirúrgica. Não, né, não, cara? Não. Tipo, ele iria soltar uma onda de calor assim, ia queimar ele e ia incinerar o cabelo. Ele ia se regenerar depois, só que o cabelo ia ficar. Imagina. Uma vibe meio duas caras, assim, do... É. Rolou uma explosão por causa do super-homem e ele perdeu o cabelo, tá ligado? Não, e o melhor, daí ele começa a ficar com raiva dele porque perdeu o cabelo. Tipo, o professor Xavier no X-Men primeira classe, não toque no cabelo. Aí tá o Superman lá. Ai, que bosta. Mas, tipo, o overall do Lex Luthor pra mim é uma coisa que me deixou levemente transtornado, mas eu entendi o porquê, sabe? Sim. Tipo, eu dou direito. Eu tenho esse poder, eu dou direito às pessoas serem do jeito que elas são. Mas eu aceitei. Sacolé? Bah, uma coisinha. Bah, me esqueci qual o nome daquele Anatoly, aquele russo lá que conseguiu criptonita pra ele. Anatoly. Tinha um easter egg. É o KG Beast. Tinha um caçador. O KG Beast. É o KG Beast. Quê? É o que é o KG Besta. Ah, o KG Besta. Nossa, é português. O KG Besta. Pode o nome do personagem. Ah, não, é alguma coisa. É o cara que forneceu a armadura do Metalo. É, acho que era mais ou menos isso, né? Não, esse é o. É o carinha da cadeira de rodas. Esse é um dos vilões. É um dos cursos que é vilões da Marvel. Do. Acho que é do, nossa, mais do Batman. Quer dizer que o Super-Homem, que é o personagem, assim, o escoteiro, né? O América, salvar a América, porque tudo que é bom e puro. Ele tem um vilão russo, né, cara? Pois é, né? Ah, ok. Ah, bom. Capitão América tem dois vilões alemães. Todo mundo, né, cara? Você tem que ver quando os quadrinhos foram escritos, tá? Lá vem o cara chato da história, mas enfim. Então, não. Vamos falar aí, agora... Não vamos comentar que o Batman tem um vilão mexicano que é viciado em drogas, né? Ei. Não vamos comentar, né? Eu estou sentindo uma vibe meio Donald Trump vinda de você, mas enfim. Vamos comentar de outro personagem humano que meio que deixou as pessoas um pouco... transtornadas. Lois Lane. Ah. Não é transtornada. Eu já não gostei Lois Lane não no outro. Rapidão. É, pois é. Se eu já achei uma coisa meio... No Man of Steel, aquele bagulho da dama em perigo e tal. Nesse filme ela fica o quê? Em perigo 4 vezes? Normal. Cara, pois é, cara. Ela fica em perigo no início, na parte do... Da lança. Na parte da lança, na parte do que ela tá caindo. Ah, não, é que ela vai lá, começa a se afogar, tipo... Vamos entrar aqui nesse monte de destroços aqui no meio da água. O que será? Será que um destroço pode cair? Enquanto tem deuses lutando do meu tem lado. Tem deuses alienígenas e uma semi... Não, tem dois deuses alienígenas, uma deusa grega e um... Mano pirado na cabeça, com roupa de morcego lutando. Cara, mas aí que tá. A Lois Lane, eu acho que ela é o... Ela é como eu tava me sentindo vendo o filme, sabe? Porque, tipo, tá um filme, um universo, tudo muito épico. E daí tá eu lá, meio que sem ter pra onde correr, sabe? Tipo, puta que pariu, eu odeio pro Super-Homem, agora minha vida... Ah, bosta, tá ligado? Eu vou morrer mais cedo ou mais tarde por causa dessa merda. Vídeo Steve Trevor. né? O namoradinho da mulher é maravilhoso. É, tipo, eu tô aqui pra me fuder, tá ligado? Essa é a minha moral. Steve Trevor, pelo menos, era militar, né? Pelo menos isso. Mas o que, que adianta ser militar quando tem um deus da guerra na tua frente? Mas, cara, a Lois Lane me deu raiva em alguns momentos do filme. Eu não sei pra vocês como é que foi esse sentimento, como é que vocês lidaram com isso. Tipo assim, cara, a Lois Lane, uma coisa que todo mundo que já leu alguma HQ do Superman, uma HQ solo, sabe que a Lois Lane, ela vai se meter em alguma coisa, até mesmo no Flashpoint. No Flashpoint, ela rola ali todo o tsunami que o Aquaman fez lá na Europa, no leste da Europa, alguma coisa assim. E... olha pra mim, eu sou importante. Daí, tipo assim, daí a Lois Lane, ela ficou ali meio que num destroço ali com os caras, e as Amazonas chegaram e resgataram só as mulheres, os homens ficaram pra morrer. Daí ela foi botada num treinamento, meio que num campo de concentração, Amazonas, no Flashpoint. Daí ela tava conseguindo informações pro Cyborg, ela tinha um aparelho que ela conseguiu do Jimmy Olsen, que o Jimmy Olsen tava trabalhando de agente secreto pro Cyborg. E for reasons. Isso no Flashpoint. Daí ela, tipo, ela começa a se virar, uma Lois Lane que se vira, uma Lois Lane que independente, assim, mais ou menos. Só que mesmo assim ela precisou ser salva, porque ela... Só que o problema é que não foi culpa dela, foi culpa do outro humano que se mete com deuses, que é o Steve Trevor. O Steve Trevor acabou caindo com a Mulher Maravilha, que foi muito irônico. Ele foi enforcado com o laço da verdade, dizendo a verdade. Daí revelando sobre a Lois Lane, ela tinha que correr, tinha que ser salva. E ela é salva pelo vilão do negócio com a Flecha Reversa. Tipo, não importa, cara. Até em universo paralelo ela é capturada. Em tudo. Entende? Vitor. Isso é uma coisa... No filme. Não, mas também tem o... No filme, cara. Tem um lado que... essa cena dela caindo é meio que uma homenagem também do Snyder, né? A toda a história do Super-Homem, né? Eu interpretei assim, né? É clichêzão, mas... Mas homenagem em que sentido? É que nos filmes antigos do Super-Homem, lá do Christopher Reeve, acontecia, tipo, uma cena idêntica, não lembro qual, tem uma cena idêntica dela caindo e o Super-Homem agarrando, sabe? Então o Snyder foi lá e copiou, né? Pra fazer a referência. Não tô dizendo que isso salva o filme, é só... Sim, claro. É que eu realmente, essa eu não peguei. É muita coisa, cara, acontecendo numa merda de um filme pois só. É. Tipo, uma coisa que chama atenção nesse salvamento da Lois Lane é que é a primeira vez que é um salvamento que a física não mataria a pessoa que está sendo resgatada. E que ele para embaixo dela e vai freando ela. Não pega, tipo, no meio da queda, ele vem rápido e... e joga ela pra cima do dia, essa mulher solta, tá ligado? É... outra coisa, eu acho que eles tiveram... Bom, ela ser partida em três... Eu acho que eles tiveram aí uma preocupação em fazer ela ser, vamos dizer assim, um elemento importante pro Super-Homem, né? Tá, agora, se bem que ele morreu no final do filme, né? Mas enfim, eu acho que a ideia... Oh, spoiler! Ah, não que a gente não tenha falado alguns muitos aqui, tô né? Tô zoando. Eu acho que a ideia era essa, porque, tipo, ali que ela tem aquela cena lá do que aparece o Ômega, né? Que é Injustice, né? Eu acho que ali a gente assume que ela morreu, Super-Homem enlouqueceu e já era. Eu acho que elas estão tentando. Eles estão tentando tornar ela importante pra ele. Tem até a cena do Flash até. Imagina que. Ali era mais um Injustice com. Sei lá, pareceu um Injustice com um negócio de apocalipse, porque o Ômega várias vezes foi tratado como o símbolo de apocalipse, velho. Eu fiquei, como assim, mano? Tem um monte de apocalipse em traje de contenção voando, eu fiquei, como assim, mano? O que que tá acontecendo? Tipo. No Injustice, o Superman controla um apocalipse. Eles tiveram sonhos. Eles tiveram sonhos de como tudo poderia estar sendo pior, e eu achei mais fascinante ainda que nenhum desses sonhos envolvia o Lex Luthor sendo presidente e pra ser reeleito dizendo que foi um clone malvado. Ai, isso hoje em dia não convence tanto. Mas teve uma coisa... Não. Clone malvado eu aceito, cara. Vote for Luthor. Tá bom. Mas enfim... O Luthor era melhor que o Donald Trump. Pô, né? Quem não? Mas enfim... mais alguma consideração? Ah, sim. Eu acho que a gente acabou cortando o Vinícius. Não tinha nada de útil. Eu vou... A gente vai conforme vocês vão falando, aí eu puxo a ideia de novo. Não, só uma curiosidade. Uma coisa que me irritou muito. Logo no início... Quando o russo tá desmontando a câmera do Jimmy e o Jimmy é um agente da CIA, e o Jimmy morre, e acabou Jimmy. Tipo, acabou flamejante. Bye bye Jimmy. Vocês botaram o cara pra morrer. Sério. É verdade, né? O cara não durou, acho que não deu 10 minutos de cena, cara. Cara, eu não sei porquê, mas eu tava com a visão, tipo, o último filme de super-herói que eu tinha visto era Deadpool, e eu tava pensando no Bob da Hydra, tá ligado? Foi a primeira coisa que eu pensei, tipo, ah, os caras não sei o que, e daí pausa a câmera na cara dele, tipo, olá, Jimmy, tudo bem com você? Você se meteu numa roubada, hein, Jimmy? Putz, explode o bagulho. Putz, bum, saiu o olho do cara, assim, pela nuca. Mas uma coisa que, só pra comentar assim, a cena que o Flash aparece ali de armadura, a armadura dele lembrou a do perseguidor do Flashpoint, que é um Barry Allen, que é um meio com um policial temporal, tipo a Patrulha sim. do Tempo do Dragon Ball Xenoverse, não sei se você já jogou. Daí, ele, em vez de ser a força da aceleração, ele tem um cacetete que vira uma moto, e essa moto, cacetete, absorve força da aceleração, é estranho. Nossa. Caralho, parabéns, hein? É isso aí. Daí tanto que ele bota assim meio com o cacetete assim no peito do Zulu, assim, se absorve. Daí a armadura dele, o capacete era parecido, só que deu a entender que aquilo ali do Flash aparecendo, falando que tava cedo demais, era um sonho. Mas não era, cara. O Flash tinha voltado, só que ele percebeu que tava muito cedo, daí ele voltou de novo e zoou o tempo pra variar. Ele deu spoiler no meio do filme, né, cara? Ele deu spoiler, tipo, não deixa ela morrer, Deus. Ih, viado. A gente não pode mais fazer Injustice, hein? Já era. Não, então, eu acho... Deixa ele voltar lá pro Flashpoint. Cara, isso... Eu não sei se é um bom momento, mas isso que eu ia teorizar, cara. Como é que eles vão fazer essa parada? Eu acho que vai acontecer do Super-Homem voltar, né? É óbvio, né? Claro. Ele vai voltar... Sim, ele volta em 6 meses. É, a graminha, né? Ou a areiazinha. No que ele areiazinha. Volta, ele vai estar tá feliz. Volta em 6 meses. É, ô velho, aquilo foi tão ridículo. Calma, cara. Deixa o cara... Deixa não o cara destrói acabar ainda. O raciocínio destrói dele, ainda acontece, cara. Então, o desgraçado, ele volta no segundo, de repente a Lois morre, por algum motivo o Batman faz uma cagada, ou o Apocalipse vem e o Batman não salva a Lois do Apocalipse, não, do Darkseid, né? O Darkseid vem, o Batman não salva, a Lois morre, Super-Homem volta, olha lá, a Lois morreu, vou matar o Batman. E acho que é isso. Algo assim, porque... Mas só comentando isso aí, eu acho que não seria o Apocalipse. Eu acho que o Superman e o Batman, eles não iam se entender essas coisas. Poderia rolar outra coisa, o Batman poderia não ter sido tão sensato, mas daí o Superman poderia perder a paciência e quebrar a coluna do Batman. Não sei, daí o Lex Luthor poderia no final, ou algum capão do Lex Luthor, matar a Lois Lane ou a Martha. A Martha Kent. Não, mas a culpa tem que ser do Batman. A Martha Kent. Não, a culpa pode ser do Batman, mas tipo, pode ser culpa do Batman pro Batman não compreender o Superman, não compreender a situação. Daí vai que o Superman, o Batman, quando a Lois Lane apareceu, ele deu uma porrada assim na Lois Lane. A Lois Lane caiu assim desmaiada, o Superman se levantou assim enraivecido e arrancou assim a cabeça do Batman, não sei. Pode acontecer qualquer coisa. O Batman foi influenciado pela Marta. Mas tipo, dá a entender que elas morrem, mas não precisa aparecer Darkseid, essas coisas, elas morrem naquele evento mesmo. Já que a gente tá falando de Darkseid já e futuro dos filmes da DC, que dependendo podem deixar de existir porque a crítica foi muito ruim em cima desse filme e tá, cara, ele não, não tá arrecadando. Eu acho, não, pau no teu cu, né, cara? Eu, primeiro, como é que um filme que tem Batman, tem Versus e tem Superman no nome não ia dar dinheiro pra caralho? Ele quebrou, mas ele não tá se mantendo, cara. Ele não como conseguiu assim ainda não tá pagar mantendo, o quanto foi gasto. Ele não se pagou ainda. Pelo menos até onde eu tinha visto, não tinha se pagado. Onde é que tu viu isso, cara? Rotten Tomatoes? Calma, esse teclado. Estamos com os humores alterados. Eu não tô com humor, cara. Cara, eu acho ainda. Que ele vai se manter. Eu acho que isso não tem como negar, tipo, eu acho muito escroto. Eu posso fazer uma comparação... Falando, tipo, só um segundo. Eu posso fazer uma comparação... Tá todo mundo muito exaltado, cara. Para, filha da puta, para! Eu acho muito escroto as pessoas falarem, tipo, o futuro dos filmes da DC está comprometido porque tem gente falando merda na internet sobre esse filme, tá ligado? Tipo... Mano, tem muita gente que gostou, eu acho estranho que eles fizeram esse filme PG-13... Porque claramente não é um filme pra criança, tá ligado? E eu pessoalmente não gostei. Mas, cara, eu tô vendo uma gurizada que também tá dizendo que não gostou e tá indo ver o filme no cinema pela segunda vez, sabe? Porque é um filme que numa primeira vez eu acho que tu não consegue pegar muito bem. Eu tô louco pra ver de novo, só que eu tô sem a grana. Mas eu tô louco pra ver de novo. Professor é foda, né? Bravo. É triste. Mas assim, ó, fazendo uma comparação bem porca. Bem porca. Ele é. O Batman vs Superman, ele tá tipo aquele machão que diz que faz e acontece. Mas quando chega na hora, não dura meia hora, tá ligado? Ele vai ter esse boom desse lançamento dessa semana e talvez na próxima. Mas depois disso ele vai. O que literalmente não dura meia hora, porque o Batman vs Superman mesmo não dura meia hora. Ok, parei, desculpa. Pior ideia. Por que não dura meia hora? Porque os filhos da mãe mostraram tudo no trailer. Aí não tem graça. Deu, chega. É. Exato. Não dura meia hora tudo por causa da Marta, porra. Ô, tudo velho, por causa da Lois Lane, muito... tá ligado? A Lois Lane tava lá do cantinho, mano. Tipo, os caras se comendo na porrada. Daí precisou do Batman botar o pé no pescoço do Super-Homem com uma lança num bagulho verde que, em tese, ela não sabia muito bem pra que servia. Ah. Mas é uns bagulho que deve dar umas vibes, porque aquilo é verde brilha. Ela viu que o Superman tava apanhando. Verde não dá buff. O que não é algo muito, muito normal de se ver o Superman apanhar, por enquanto é apresentado cinematograficamente. Eu acho cara, eu achei muito estranho, porque essa cena do Marta, eu acho que foi uma das coisas que mais deu pra falar. Inclusive, eu vi uma tirinha esses dias. Virou que meme. É o Super-Homem. Que é o Super-Homem. O Batman tem uma cena do filme que o Bruce Wayne acorda, tem uma mulher aleatória na cama e ele simplesmente vai embora, tá ligado? Eu imagino essa cena, o Bruce Wayne perguntando qual é o nome da mulher, e a mulher falando que o nome dela é Marta, e ele começa a chorar e vomitar do lado da cama. Mas enfim... Eu achei essa cena meio estranha, principalmente porque foi, tipo, Marta, tá ligado? Não vai ser, tipo, ele vai matar a mãe do Super-Homem, caralho, me ajuda, eu sou gente que nem a gente, tá ligado? Foi, tipo, Marta, foi, tipo, right on time. Mas olha só. Isso me incomodou um pouco. Não, eu vou agora, essa cena eu tenho justificativa, essa aí eu quero ver você me derrubar. Olha só, seguinte. Vai lá. Ele fala Marta. Primeiro que as pessoas na internet estão de sacanagem comigo. Os caras tiram a cena do contexto, porque, por exemplo, se eu chego pra um de vocês e comento, sabe o que acontece no final do Batman Super-Homem? Então, a briga é decidida porque o Batman se dá conta que o nome das mães são iguais. Velho, tu vai achar o pior filme do mundo. Mas tem todo o contexto anterior e tudo, blá blá blá, que justifica ele falar o nome, né? O Super-Homem tava lá em desespero, prestes a morrer. Se ele falasse mamãe, porque assim, ele queria o quê? Ele queria que o Batman salvasse. Mamãe querida! Se ele falasse mamãe, eu acho que em primeiro lugar ia ser muito pior, porque a internet ia cair em cima dele, né, velho? Aí sim. Nossa, a internet ia, não ia perdurar. Não ia perdurar. Pô, nossa. Vamos, calma, respira antes de falar. Eu acho que ele fala. Nossa, ia ser. Eu acho que ele fala Marta. Nine Gag ia estar assim, ó. Ia, pior que ia, né, cara? Eu acho que ele fala Marta. O Batman é meio que um desconhecido pra ele. Ele tinha que falar pro maluco que ele tinha que salvar uma pessoa. Se ele falasse salve minha mãe, o Batman ia. Então tá, né? Que mãe? Caguei. Quando ele falou Marta, que mãe, é alguém específico. Mãe, é de outro planeta. Tá, eu acho que faz sentido ele não falar mamãe, não. Sim. Não, tipo, a cena em si faz sentido. Ela não. Ela é estranha. É muito engraçado porque é uma cena que, tipo, como o Vinícius falou, se tu tirar do contexto, é uma coisa tão banal. Só que no contexto. É engraçado que uma cena tenha um significado tão, tipo, 880, sabe? Tipo, Marta, puta que pariu, não sei o que e tal. Só que daí tu fala isso pra uma pessoa. Eu falei isso pra um colega meu, que ele me pediu o spoiler do filme. E eu falei, cara, tem muita coisa igual a um monte de quadrinho, principalmente o caixão do Super-Homem. Essa foi a minha primeira fala. O caixão do Super-Homem tá igualzinho. E a minha segunda fala foi que a briga acaba por causa do Marta. E ele começou a rir e ele falou, eu já amei esse filme. E eu perguntei, sério? E ele fala, sim, eu gosto de filme ruim. Meu Deus. Então foi tipo... Essa a reação, ele vai ver o filme no cinema, eu acredito. Mas assim, eu expliquei depois o contexto pra ele, ele falou, tá, faz sentido. E eu acho legal porque até onde eu conheça, nunca vi usar esse artifício, entendeu? Foi bom, né? Foi bom nesse aspecto. Mas, ó... Foi uma coisa nova. Deu... desculpa te interromper, mas deu uma luz pra uma história de personagens... Eita porra! Caralho! É tiro. Olha, ó, viu? Ó, o Batman tá tentando correr atrás de um caminhão, os carros estão explodindo atrás dele, tá dando mó merda. A gente mudou, deu um erro aqui no multiverso, foi mal, galera. A gente voltou aqui pro Dark Knight do Christopher Nolan. Explodiu o Batmóvel aqui na auto. E... Ele saiu da motoca. Tá perseguindo. Enfim. Foi legal esse negócio da Martha, por um lado, porque deu uma luz a uma... A dois personagens que, tipo, que toda vez que acontece alguma coisa nova entre eles, um atrito novo, eu acho muito bom. Porque são é uma interação que nos quadrinhos eu acho maravilhosa, entendeu? E no filme eu não achei tanto, porque eu não achei que os dois personagens fossem tão diferentes assim. Peraí, como você... assim? Não achou os personagens diferentes? Cara, eu não achei... eles tão diferentes quanto eles poderiam ser um do outro. Tipo, diferente o Superman do Batman ou o Superman do quadrinho pro Superman do filme? Os dois do filme, o Superman do Batman. Ah, tá. Eu não sei o que vocês acham quanto a isso. Ah, eu achei bastante diferente. Eu vi que na luta deles, o Superman, ele não tava querendo, tipo, o Lex Luthor ou tu mata ele ou sei lá, foda-se. Daí, só que o Batman, o Superman, ele não queria matar o Batman, ele não queria... Ainda mostra, dá o aspecto do escoteirismo. Mesmo no começo do filme, o Superman ter quebrado a coluna de um cara, de um terrorista contra a parede. Assim, ó, eu tenho um leve comentário sobre a luta do Batman vs Superman. Que ela poderia ter acabado se o Superman falasse o que tá acontecendo. Ele queria falar, mas no momento que ele foi falar... Não, mas é aí que tá... Ele queria falar, mas depois de... Ele queria falar, daí depois ele... Ah, foda-se, vou sentar na porrada desse cara. Tipo, cara, tu podia... Tu podia estar falando enquanto tá acontecendo aquilo. Poderia poupar muita coisa. Tu poderia estar mais forte para lutar contra o... Contra o Apocalipse que tava depois, tipo... Mac boy. Vamos... Querido, olha só. Vale. Me ajuda. Qual cena... Eu vou perguntar pra todo mundo aqui. Qual cena vocês prefeririam ver no cinema? O Super-Homem chegando no Batman dizendo: vamos salvar a Marta. Acabou. Ou vocês queriam 30 minutos da porradaria mais fodástica que eu já vi na tela? Não é 30, acho que é uns 15. Cara... Quê? Mano, bem na boa. Quando o Superman, rapidinho. Quando o Batman... Tocou aquela granada de criptonita e começou a dar uma caralhada assim de porrada no Superman. Até com uma hora que os efeitos daquela criptonita dele, que parece uma criptonita sintética, não sei. Que ele fez o verogás. Começou a dar um monte de soco assim na cara até que o soco assim ele pegou o efeito. Ele vai ficar dando soco assim no maxilar dele, vamos perdendo o efeito, até que a mão da armadura começa meio que se entortar. Eu baixo uma para assim e fica encarando o Superman assim, puto. Eu, tipo, oh boy. Daí ele começa. Nossa. Tá bom, eu fiquei tipo, meu Deus, ele vai... O que eu notei dessa granada é que ele pegou o que sobrou do que ele tava fazendo a lança. É. E ele meio que transformou, ele meio que, acho que ele misturou um pouco com alguma coisa do espantalho, porque ele fala que tem um pouco de medo, umas coisas assim, tem alguma coisa ali junto. É, que deixou o Superman confuso aquela merda. Não peguei isso aí. Sim. É, mas aquilo ali não funcionou no Apocalipse do jeito. O que eu entendi também foi o Apocalipse ser vulnerável à criptonita, eu fiquei, hã? Foi um... É que a base do Apocalipse é criptoniana, pelo menos no filme. No filme não, eles usaram o corpo do Zod, nos quadrinhos também é, nos quadrinhos ele é uma espécie de aberração criptoniana que foi criada sim, por aquele sentido. Cara, criptoniano é tarado por clones, tu chega assim, eles usam os clones como empregados, velho. Tanto que gerou as revoltas lá dos clones, essas coisas. Kryptoniano é tarado. Os kryptonianos são simplesmente maníacos por sua própria imagem. Gosto da minha própria imagem como seus pegados, doentios dessa raça. O que é uma coisa escrota, né? Tipo, tu gosta muito da tua imagem, daí tu cria tu mesmo pra ser teu escravo. É, mas... Nada bem que o planeta deles explodiu. Tem algo errado. Bom, enfim. O casting tá caótico. opiniões divergentes. Pois é. Foi um filme que mexeu no coração de todo mundo. Mas eu acho que... meu Deus, o que você estava fazendo no filme? Quer saber? Não interessa. Eu acho que o ponto que tem que ser tocado é o Batfleck. Um por vez. Victor, cala a boca. Por quê? McBoy. Levando em consideração todo o nosso preconceito, como que é nosso direito como ser humano, quando anunciaram o casting dele como Batman. Nossa, No geral, vamos encaminhar pro nosso casting surpresa agora no final do programa, mas no geral, o que que tu achou do Batfleck? Assim, eu não vou me atrelar tanto aos trailers, porque já foi comentado no outro, mas ele tava convencendo. E ele me convenceu como o Batman. Apesar de ter alguns momentos que fica meio estranho, de tipo, quando ele recebe os cheques do cara lá, que ele, do cadeirante bomba, tipo, ele não notar que tinha alguma coisa assim. O cadeirante zoando. Meu Deus. Ah, lá vem a piadinha. Tem que ser, cara. Meu historiador ficou magoado agora, esse estereótipo aí, mas sim, cadeirante bomba. É que nem no Dragão Vermelho tem um cadeirante fantasma. Caralho. Caralho, eu demorei pra pegar isso, hein? Meu Deus. Foi sutil pra porra. Enfim. Volta ao Batman. Vamos voltar. Batman. E eu acho que ele me convenceu como Batman. Porque ele tá um bom Bruce Wayne. Ele tá agindo como um. Tá certo que é um playboy mais velho, mas tipo, mas ele tá. Tipo, tá bacana, sabe? Ele não tá algo muito forçado, como é o George Clooney. Ou a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre isso. Você não pode falar se tem o VHS dublado. Ou muito certinho, como e me orgulho. Seguinte, eu tenho o VHS dublado do Batman e Robin e um dia eu vou vender essa merda e vai valer milhões. Vai ter algum zoeiro pra... Vai ter. Pra comprar. Bom, Victor, tua opinião quanto ao Batfleck? Cara... Quando anunciaram que o Batfleck, que o Ben Affleck seria o Batman em 2013, final de 2013, mais ou menos, eu não senti preconceito dele, cara, eu não senti tipo, bah, vai ser uma merda. Não, porque no Demolidor, cara, se o filme é ruim, a culpa não é necessariamente do ator. O Demolidor dele não foi ruim. Não, e no caso do Demolidor não foi, exato. Tipo, ele fez um bom Demolidor. Cena do parquinho. Só que a cena do parquinho dá vergonha alheia, mano, mas a culpa... Não, concordo. Só a cena do parquinho. Enfiou uma faca no... Cena da chuva. Enfiou uma faca no roteirista, não no Ben Affleck. Eu não fiquei com o pé atrás, tipo, bah, é uma chance dele se redimir assim mesmo, que a culpa não tenha sido dele. A mesma coisa com o Ryan Reynolds, né? Coitados. Mas tipo, eu vi ele assim no filme, e eu peguei que ficou muito do Batman da série de jogos do Arkham. Pegou muito, tem até naquela cena de luta que ele vai salvar a mãe dele. Que ele dá uns golpes stealth, assim, com aquela cena que ele quebra a parede, assim, e pega o cara e leva pra trás. Sim, pegou sim. Muito doente. Por sinal, só um parênteses. Muito foda. Parabéns pros dublês do filme, porque puta que pariu, cara. Não, tava muito... Assim, sim. Os dublês do filme, cara, desde o Homem-Formiga, né, desde que eu era um jovem, no filme do Homem-Formiga também tinha uns dublês que davam um rolamento pra trás em escada, que tão lá... De parabéns. Mas, cara, teve um em específico no Batman. Quando o Batman chegou no andar aquele e deu toda aquela cena do jogo. É. Cara, teve um que plantou de cabeça numa madeira e a cabeça dele entrou, meu. E a gente faz proeza e sabe como isso é difícil. Cara, é a única explicação pra como aquele cara ficou no chão daquela maneira, velho. Mas, já que comentou das lutas também. Assim, todo mundo falou que todas as lutas são muito bem coreografadas e tal, mas eu só acho as lutas do final, essa parte, essa cena em específico, e a luta contra o Apocalipse. A luta do pesadelo do Batman, que ele tá pra ser capturado, aquilo é uma vergonha alheia. Não, é uma loucura, velho, o Batman com metralhadora, é o lendário Batman. Não, mas aí que tá, é que ele, tu vê os caras parando pra dar golpe. Bah, eu não percebi isso. Não. Eu tava olhando assim, ele pega, ele para, ele bota, ele puxa a metralhadora, daí ele bate. Ele pega, dá coisa, dá o golpe e chuta. Ah, tipo, que Mas assim, eu achei... Tipo, o Batman tá segurando um cara, só que ele não tá usando o cara como escudo. Ele botou o cara assim, debaixo do sovaco dele, como se estivesse tomando um headlock, sabe? Daí ele tá com a metralhadora... Não, não, isso antes. Que... Isso é antes disso. Não, eu tô falando depois da cena do caminhão, assim, que... Daí, só que, tipo, ele tá parado, ele tá com o peito todo exposto, tá mirando num, sendo que ele tá cercado. Só que ninguém atira nele. Ninguém, é... Também tem isso. É um complexo de Stormtrooper. Tá no sonho. Era um complexo de Stormtrooper. Sim, mas essa luta do pesadelo me doeu. Tipo... Pá, ainda mais depois de ter... Ainda bem que era um pesadelo, né, cara? Puta que pariu! Bah! Porque, tipo, se tu analisar, tipo, tu vê... Eu reassisti a primeira temporada de Demolidor agora há pouco e as lutas são perfeitas. Tu vê Jessica Jones, que mesmo não são lutas de arte marcial... Muito aquela luta do bar, cara. Muito... Aquela luta do bar é muito boa, é a briga de bar do caralho, sabe? Tipo, é bem natural e muito bem coreografada. E daí aparece brigas uma de luta bar que... são muito bem coreografadas. É brigar de luta coreografada, sim, Star Wars. Nana. Ah, e aí temos um outro problema, que são lutas sem profundidade. Enfim. Mas enfim, mas voltando. Daí eu assisti aquela cena, tá, eu ainda assisti também antes o Tigre e o Dragão de novo, que é outro filme lindo de arte marcial, e tu vê todo aquele Kung Fu louco e lindo. Correndo no ar. E os caras ficam, tipo, parando pra dar golpezinho, tava muito mecânico, muito robô, aquela cena me doeu muito. Mas vamos seguir. É. Vinícius, bate flag pra ti. Cara, eu gostei, assim. Tá, o pessoal fala assim, tá, primeiro, Bruce Wayne pra mim é ótimo. Bem, ele, cara, ele é o Batman do Cavaleiro das Trevas. O pessoal questiona, assim, por exemplo, o fato dele ser um Batman. Bom, posso falar também da personalidade do Batman? Tranquilo? Por favor. O pessoal fala que o Batman mata, né? Tipo, como se fosse uma coisa que não faz parte dos quadrinhos, né? Cara, faz tempo que eu li o Cavaleiro das Trevas, mas aí eu fui pegar ontem pra dar uma olhada. Tem uma cena onde o Batman agarra uma metralhadora, dá pra ver, ele mira no cara e atira, velho. É o Batman do Cavaleiro das Trevas, o melhor quadrinho de todos, sim, os tempos, junto lá com o Watchmen. Cara, tá legal. Mas ele tá usando bala de borracha, não tá? Não, ele pegou uma arma do bandido. Exato, pegou a arma do cara. Ah, cara, pegou... outra. Ele pega o... E é a cena do I Believe, né? Ah, não lembro. Ele é os mutantes. É a cena que ele... Que tem a referência no filme também, que é o Eu Acredito. Que é tipo, ah, acredita em mim, que eu vou matar ela e tal, não sei o que. E ele fala, eu acredito em ti. E daí ele dá o tiro. Ah, tá, tá. Sim. Ou eu vi um filme completamente diferente de vocês. Não. Tem uma cena que ele pega o Batmóvel e ele invade lá o lugar dos mutantes, lá no quadrinho, né? E metralha a negada. E ele, cara, não tem... Era bala de borracha. Era bala de borracha. Se bem que com aquela quantidade de bala de borracha... Peraí, ele disse que era bala de borracha no quadrinho? Fala que é bala de borracha. Então acabou com a minha tese. Fala e mostra depois as balas... Não, mas mesmo não assim, projeto. Né, cara? Tem algumas cenas do Dark Knight que ele só não mata porque, por sorte, tá ligado? Porque não foi por falta de tentativa. E eu entendi a moral dele no filme, assim, de ter essa pegada. Porque, porra, ele tá há 20 anos. Esse negócio do 20 anos ficou meio confuso pra mim, porque eu acho meio estranho o Clark Kent meio que fazer, assim, o papel de nunca ter entendido quem era o Bruce Wayne e tal, naquela primeira entrevista. Mas dá a moral dele ser amargurado. Enfim, pode não, voltar. Não, é isso aí, cara. Eu achei ele... Cara, é aquele esquema. O Snyder leu o quadrinho e falou, vou fazer igual. Aí botou lá o Batman, ficou bom pra mim. Sobre um parênteses aqui no que o Morgan falou. Sobre a idade do Batman, é que fica um pouco confuso, porque quase sempre falam que o Superman e o Batman regulavam assim de idade. Por exemplo, o Superman nasceu em fevereiro e o Batman nasceu no começo de fevereiro. O Superman nasceu lá no final. Daí eles sempre regularam assim de idade. Daí deixou um pouco estranho, assim, tipo, cara, quantos anos Clark Kent tem? O tempo desse filme é uma coisa à parte, assim, meio estranha. É, mas, tipo, o... Mas também tem aquele negócio que eu ouvi falando do pessoal do Alfred, né? Ah, é, na idade do Alfred. Que ele e o Alfred... Desculpa, aqui, ó, olha só rapidinho, desculpa. Não, cara, na HQ ele não usa bala de borracha, ele usa bala normal. É na animação que ele usa bala de borracha. É, na HQ a parada explode, cara, quando ele dá um tiro. Eu fiquei pensando, porra, com bala de borracha explosiva. Viu? Se mesmo se fosse bala de borracha, não, ele só não matou PM por sorte. De São Paulo. É, deixa quieto. Não. Mas enfim, eu achei... Não, tranquilo. Eu achei o Batfleck, num geral, bom. Eu gostei muito do visual do Batman. Eu gostei. Um pouquinho... Tanto a armadura quanto a roupa normal, entre aspas. A roupa que gruda no corpinho pra ver o quanto esse cara é. Que gruda no corpinho. A roupa corpinho, sabe qual é? Cara, a roupa e eu com enchimento achei... à prova de bala também, né? Graças a Deus, né, cara? E com estilo. Sim. Com estilo. Isso ficou estranho mesmo. Eu achei ele em alguns momentos como Bruce Wayne. Meio enjoado, assim, mas era do personagem, então eu gostei. O Batfleck eu... Encaixou. Encaixou, perfeito, encaixou, eu acho. Eu gostei, assim, do Batman Affleck bastante, mas uma coisa que ficou me incomodando toda vez que eu olhava, que ele tava sem armadura, tava com a roupa mesmo, o traje, é que os olhos dele, parecia que ele tava meio vesgo, cara, não sei, parece que cortaram errado, não sei. Olhinho de peixe morto? É, ficou com... parecia que ele tava olhando assim, um pra cada olho. Sei lá, alguma coisa ali me incomodou, mas em geral o personagem tava muito foda. Pá, aqueles olhos. Quando a luz nos olhos meus, né? Quando a luz nos olhos meus. Enfim. Gurizada, vocês têm alguma consideração ainda a ser feita? Tem. Por favor, rapidamente. O Apocalipse. A gente não falou tanto assim do Apocalipse. Na origem do Apocalipse, rapidinho. Fala que ele mistura assim o... Eu comentei contigo no Ask, né? Botaram ali a mistura do DNA kryptoniano. Daí eles meio que deformaram o DNA kryptoniano lá naquela câmara biológica, não sei o quê. Um sangue extraterrestre. O extraterrestre é o humano, né? Daí acabou deformando o DNA do kryptoniano e acabou deixando ele de uma forma mais primitiva e criou o Apocalipse. Isso aí, entre aspas, tá certo, mas tu disse que ficou mal explicado, realmente ficou mal explicado, assim. Eu acho que na versão lá de 3 horas vão explicar melhor essa droga. Pois é. Assim, uma pergunta sincera. No, aquela nave não tinha explodido o cara e o caralho A4 não, Man of Steel? O que tinha explodido era aqueles negócios que ele botou em volta a do cidade, mundo. A cidade, né, cara? O que explodiu não foi a nave, foi a cidade. Não, o que explodiu foi aqueles negócios que ele botou pra terraformar o planeta, sabe? Não, mas eu lembro que tem uma cena que tem aquele o carinha que é do Law and Order lá, e ele tá com a moça lutando e ele pega e joga a nave em cima do outro do negócio de terraformar. E eles geram uma singularidade pra levar aquilo. Era a nave do Superman. Era a nave que ele vem no Krypton, né? Ah, cara, agora. Era a nave do Superman. Eu tô. Eu acho que era. Tanto que eles botaram mesmo um aviãozinho e chegou a mulher lá. Era a nave do Superman. Foi que ele chegou assim de bebê, né? Bom, agora o Victor falou uma coisa, antes da gente partir pro nosso cast, pro final do show, eu acho que uma coisa que o Victor falou, que eu tenho que ressaltar, cara, essa ideia deles fazerem essa versão estendida e melhorada e todo mundo, eu falei com algumas pessoas depois, assim, do filme, depois no dia seguinte da estreia, uma coisa assim, e eles falaram, não, né, o filme ok e tal, mas espera a versão do diretor, espera a versão estendida, não sei o que. Eu entendo que eles não podem fazer o que fizeram com a gente com o Retorno do Rei, que é botar o filme de 90 horas no cinema e ter que trocar o rolo no meio da sessão. Isso aconteceu comigo. Mas, cara, eu acho muita sacanagem, entendeu? Eles fazerem uma versão... entregarem uma coisa com muita coisa mal explicada, botar no cinema também, isso e, ah não, e depois eu vou ver a versão só vou melhor, jogar sabe? O filme e depois sair a versão do diretor. Assim, ó, velho, se teu filme não conseguiu agradar na versão de lançamento, já tem algo errado. Concordo, concordo. Já viu o Já tem algo errado. É que nem aquele negócio, o jogo é quebrado, mas espera sair a primeira já DLC viu a que versão tu vai comprar por mais $20 e daí vai ficar bom, sabe? Não é que você... Não é que seja bom, dizem é menos pior. Que é uma maravilha. Mostra um Demolidor mais agressivo. Essas coisas. No melhor, não é. Dá um clima mais sombrio. Frank Sim. Miller, né? Mas é. Frank Miller é o papai. Mas assim, ó, se tu. Mas daí a gente. Se tu faz uma mídia, tu faz um filme, tu faz um lançamento Sim. mundial, no caso, por exemplo, Batman vs Superman, e ele não agrada, mas tu justifica que ele é bom com a versão do diretor, ele não é bom. O original. O original é o que foi lançado no. O que vai te levar a ver a versão? O que vai levar sim, o público exatamente. A querer comprar a versão do diretor, entendeu? Não, se basear no, nesse argumento da versão do diretor é bullshit. Bom, enfim. O que a gente testemunhou aqui nesse podcast é que nunca vai ter uma resposta só pro que é o filme Batman vs Superman. Então... Vamos partir para uma coisa muito mais pessoal e muito mais divertida, que é o casting. Seguindo o modelo do casting passado, do último rapcast que a gente fez, os atores de Batman vs Superman, saiu algumas pérolas, como o Lex Luthor sendo o William Dafoe. Vamos muito partir. Bom. Eu sei. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Puta que pariu, obrigado, cara. Todo mundo ficou me olhando, tipo, ah, meu, vai te fuder, cara. Vai tomar teu cu, que bosta. Eu falei, mano, desculpa, mas. Eu acho que a reação dele foi mais do tipo, por quê? Mas enfim. Bota o William. Ah, é muito bom. Mas enfim. Vamos agora fazer o nosso casting de Demolidor. Os 5 personagens que vão ser analisados vão ser Matt Murdock, Fog Nelson, Elektra, Wilson Fisk e o Punisher. Vamos começar todo mundo com a listinha aí? Ok. Vinícius, tu que quem acompanha o teu canal sabe que o teu xodó é o Demolidor. Eu gosto. Por favor, faça as honras. Quem é que tu escalaria? Quem é o teu Demolidor perfeito? Teu Matt Murdock perfeito? Tá, gurizada, então agora vocês vão me matar, porque na verdade eu tô com o cast do Batman vs Superman. Começa com outra gente aí. Com outra pessoa. Ok, desculpa. Ou começa com o Fisk que eu tenho. Tá. Pode ser, começar dando um tiro na cara. Quem é o teu Wilson Fisk? Philip Seymour Hoffman, cara. Ele é gordo, ele tem cara de mal. Cara, perfeito. Ah, o Philip Seymour Hoffman. Morreu. Sim, ele morreu faz pouco. Uhum. O cara é ótimo. Eu não consigo lembrar do nome de um filme bom dele, mas ele é igual o quadrinho. Ele tá no Missão Impossível. Ele tava no capote. 4, ele se não me engano. Ou 3. Um dos Missões Impossíveis. Ele tava no capote. Tem uma cara de rei do crime. Foda. Ele tem uma cara de rei do crime. No Missão Impossível, ele tava realmente tendo. Ele tem uma cara forte de rei do crime. Aquela cena lá do avião. Sim, ou a cena do que ele tá em... Pois é, cara. Que ele morreu, cara. Ele morreu, foi ano passado, não foi? Foi ano passado. Foi ano passado. Overdose. 2014, foi, 2 anos. Cara. Overdose. 2014. Aí, eu já não sei. Ah, que bosta. Bom, enfim. Vamos seguindo. MacBoy, quem é o teu Wilson Fisk? Eu gostei muito desse rei do crime. E ele existiu e ele interpretou o rei do crime, que é o Michael Clark Duncan. Eu ia falar isso. Por mais cara, que aquele filme seja... Por mais que esse filme seja horrível, ele tá muito bem de rei do crime e ele tá atuando muito bem. Tu vai me dizer que tu reassistiu... Cara, é o que a gente comentou... Não, é muito bom. É o que a gente comentou, cara. Tu vê o Duncan atuando e ele tá fazendo muito bem. E tu vê o Colin Farrell, cara, né? O, eu também ia falar, Michael o nome Clark. Do ator do Mercenário. Sim. E tu vê que ele tá se divertindo, cara. 2009? Porra, é maravilhoso. Ele morreu, Michael? Sim, faz tempo. Tá. 2012. Caralho! Faz tanto tempo. Sim, ele morreu. Ele morreu, sim. Ele morreu com 52 anos, eu acho. Ah, tá. Caraca, velho. Meu Deus, muito 2009, bom. Caralho, que horror. Bom, posso... O meu vocês vão querer... Eu vou... É bom que tenha começado com o Wilson Fisk. Por mais que seja um personagem complicado, assim, por mais que o ator que esteja fazendo ele agora na série da Netflix seja... Eu acho que, na minha opinião, um dos pontos mais fortes da série. A série toda é foda, é bem coreografada e tal. Mas esse Wilson Fisk, quando eu vejo na tela, me dá medo. Eu acho que, por causa do meu casting, vou botar o Undertaker, vocês vão querer me matar. Triple H. Posso falar? Vocês estão prontos? Não. Não, não, não, não, não. Eu tô falando. Assim nós terminamos o resto de hoje. Na persona. Quem lembra? Quem lembra do Juvenal. Não. Quem lembra do Juvenal Antena? Meu Deus. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Hã? A gurizada ficou com silêncio. Brincador. Nossa. Porra, cara, eu acho que ele faria um baita. Vinícius. Um baita, cara, não dá, cara. É assim conviver com o Morgan. É assim conviver com o Morgan. Cara, ele tinha um controle daquele, da favela que ele morava, mano. Que tipo, eu tava vendo, eu não me lembro com quem eu tava vendo o episódio do Demolidor, e alguém falou do Juvenal Antena no primeiro episódio, na primeira temporada, que alguém fala, tipo, ah, tu vai perguntar pro tio do pastel quem é o Wilson Fisk, e o tio do pastel tá comprado, tá ligado, pelo Rei do Crime. E o cara falou, caralho, Juvenal Antena. Eu falei, o quê? Ok, beleza, vamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. McBoy? Quem é o a seu... Quem é a sua Electra? Ah, a minha Electra... A Electra realmente foi um pouco complicado de achar alguém pra votar, porque tem todo um negócio da Electra, que ela tem que ser uma boa atriz de ação e tal. Eu pensei na Selene do Anjos da Noite, eu nunca sei o nome dela, nossa. Ah, Kate Beckinsale. Isso. Ela da, deixar. Tem que... Sim, tipo, ela. Era ela. Ela gosta de vampiro, né? Tem que só botar ela no sol um pouco pra ela ganhar uma corzinha. Uma... Ela acaba torrando, velho. Mas. É, bota ela no sol. Mas exato. Eu acho que ela faria uma boa Electra. Ela é uma boa atriz de ação, ela é uma boa atriz, eu, tipo, acho que ela conseguiria fazer uma boa ideia. Vinícius? Cara, olha só. Vai lá, não. Vai lá, a vai minha lá. Electra, cara, eu peguei um pouquinho pesado, mas a Uma Turma... Se for a mesma que a minha, eu vou ficar muito triste. A Uma Turma. Não é a mesma. Acho que a Uma Turma... Não é, não. Cara, ela fez a noiva. Pelo perfil da noiva... Imagina, troca a katana por dois sizes e bota uma roupa vermelha em vez de amarela. Então. Electra. Sim. Sim, eu concordo contigo. Embora eu tenha uma dificuldade visual. Vamos de novo, ó, Batman. Embora eu tenha uma dificuldade em aceitar o visual dela como Electra, mas foi um bom cast, cara. Ela, assim, na... A Uma Turma não, estilo Kill Bill mesmo, ou a Uma pega, Turma era venenosa? Pega um pouco porque, do porque... Pega as expressões da noiva, mas pega um visual meio que tipo da Pulp Fiction. Daí bota a roupa da Lex. Entendeu? Sim. Ah, acabou. Bom. Eu ia, cara, eu ia colocar... cara, eu ia botar... do Kill Bill também, né? É a... Inesquecível mina japonesa que luta contra a noiva. A maluca que é. Cara, eu tava com o nome na cabeça agora. Boquinha de algodão é foda, meu. Boquinha de algodão é foda. Não é a. Pera aí, acho que a gente tá confundindo. A Lucilio? Tá. Lucilio. Eu tava achando que era a louca das correntes. Lucilio. Tava, tipo, ué. Ah, louca das correntes. Não, Lucilio seria uma boa. Não. Ok, não. Eu não... Não, ela tem uma seria, que ela, tu acha? É grega, é, né? Eu tava com isso. Oriental. Mas eu acho que ela luta bem, sim, isso, sim. Talvez 10. Ela fez. Ou, ó, tem outra opção, tem uma opção B aqui. Uau. Não, deixa eu parar que é pior. Fala, aí. Fala. Ah. Agora. Não, deixa. Não, manda, agora colocar manda. A Lucy Lawless, cara, da a Xena Princesa Guerreira, então pula. Cara, todo filme. Ela já é a nossa Mulher Maravilha. Do que meu passado. Deus, cara. Mas agora eu vou pra outro patamar, meu. 20 anos atrás, cara. Linda Carol Hamilton, como Electra. Eu escutei a queridíssima Sarah Connor. Eu pensei que tem uma Linda Carter mesmo e deu uma gelada aqui. Não chegou nesse. Com o cabelo aí. Aquele anos 80? Não. Não, pois é, a Sarah Connor do Terminator 2. Aquela que a primeira Nossa. Cena ela fazendo barra na cama de prisão, sabe qual é? Que tu fica tipo. Cara, eu vou mandar uma foto. Que mulher! Aqui. Ela tá parecendo um homem, cara, olha só. Sem aquele cabelo. Recarrega a shotgun com o braço, ó. É, tá bizarro. É. Ela é nível Schwarzenegger, cara. Nossa. Sim. É, não, agora ela tá bem, coitada. Tava, né? Boa, tava bem, tá. Agora ela. A Bettina olhou, ela viu que a Sarah Connor foi citada. Enfim. Acho que achamos a Electra. Fechamos a Electra? Foi todo mundo, beleza. Eu acho que o próximo personagem, lógico. Não. O próximo personagem, lógico, quero é o Matt. Quero deixar o por último. Né? Falamos de Electra. O meu. Óbvio. O meu demolidor é o Ian McGregor. Gostei da tua escolha, cara. Gostei da tua escolha. O Obi-Wan. Gostei. Porque o cara é um bom ator, velho. É um puta ator. Pega o Ian McGregor. Ele é um bom ator. Bah. Cara, nem no Transporte, eu acho. Eu acho no Big Fish. Big Fish tá é do caralho. Filme foda. Filme foda. Realmente. Sim, ó. Bah. Mas, cara, eu acho que ele é um bom ator e eu acho que ele faria. Ele tem um visual que me lembra um pouco o que tá fazendo agora o Charlie Cox. Fox. Sorrisinho. Hello there? Deve ser o sorrisinho, meu. Hello there? Aquele sorrisinho. Inocente. Vinícius, tu tem um match já? Cara, pior que eu tenho. Eu senti um arrependimento na voz. Cara, assim, ó. Parece um pouquinho com o do quadrinho, cara. Keanu Reeves. Ele sabe. Cara, o Keanu Reeves fez o Constantine, mano. Cara, eu no Matrix, cara. No Matrix ele luta tri bem, cara. Pois é. Ele, entre aspas. Bota uma aspa gigante no ele. Mas eu entendi. Cara. E me passou Keanu Reeves pela cabeça também. Só que eu tô guardando Keanu Reeves pra um casting futuro que vai explodir a cabeça de todo mundo, das duas pessoas que ouvem esse programa. Não, calma. Até o óculos no Matt Murdock que Keanu Reeves tem. Bom, Victor... Quem é o teu match? Ah, eu esperei por esse momento. Por favor. Caralho. Vai lá, cara, bota pra fora. Esqueci o nome dele. Fala pra nós. Ah, não. Puta que pariu. Vai, McBoy. McBoy, quem é o teu match? O meu match Murdock, eu foi até uma idealização, uma conversa que eu tive junto com a 404. E não sei se vocês lembram de uma novela que teve, brasileira, cujo um dos personagens era cego. O Jatobá. Meu Deus. Puta que me pariu, cara. Eu me lembrei do meu personagem, com quem é que eu achei meio, só que era tão merda que a minha mente decidiu fazer eu me esquecer. Cara, seria engraçado. Imaginem, imaginem. O Jotobá ia ser engraçado, mas beleza, Victor. Imaginem com a roupinha, terninho clássico, com a bengalinha, com óculos, Matt Michael Murdock. Quem é Matt Michael Murdock no universo cinematográfico de séries que nós estamos inventando para mim? Nicolas fucking Cage. Ok, cara. Ele com óculos, cara. Imagina ele com óculos dando um sorrisinho. Não, não tem. Não tem, cara. Não. Não, acabou, acabou. Cara, Nicolas fucking Cage, cara. Calma, cara. Não, se tu acha que isso foi chinelagem, o meu Punisher vai explodir a cabeça de vocês todos. Vamos agora, com calma. Você quer o Hugh Jackman? Não, calma. Não estraga. Vamos agora pro Fog Nelson. Eu já vou dar o meu de cara, o meu Fog Nelson é o Jim Carrey. Nossa. O Fog Nelson é o gordinho do... Nossa. Por quê? Porque eu tô levando em conta, principalmente, a série da Netflix. Pega o Jim Carrey naquela vibe dele ainda quando ele fazia stand-up, sem ele tá o velho que ele tá hoje. Mas considerando o Fog Nelson, nossa, da Netflix, que tem, consegue fazer uma parte emocional bem pesada da série, como ele fez no Brilho de uma Mente Sem Lembrança, sei lá, aquele filme chato. E na série ele foi considerado na primeira temporada basicamente um alívio cômico, até ele descobrir, até a coisa ser merdeira, né? Mas, por esse motivo, e eu não sinto que eu preciso me justificar, mas já me justificando, eu peguei o Jim Carrey. Sabe quem eu acho que daria um bom Peg Nelson? Não é Peg Nelson. É Fog. Sabe quem daria um bom Fog Nelson? Quem? O gordinho do Se Beber Não Case, o Hangover. Bah. Cara. Eu ia citar ele. Ele é um ator. Eu ia citar ele. Oh, outro que eu escrevi aqui, opção B, é o Nick Frost. Nick Frost? Porque o Nick Frost é o cara que é o amigo do Simon Pegg. Boa! O gordinho que sempre faz filme com o Simon Pegg. Ah, diz passagem, esses dois juntos, tem cada filme lindo. É magia. É magia. É magia. É magia. Quem não conhece o Nick Frost, procurem. Eu tô ligado. Ele é um baita. Heróis de ressaca. Heróis de ressaca, o chumbo grosso e todo mundo quase morto, mas enfim. Não pode esquecer o Paul, o Alien Fugitivo. Eu não gostei tanto do Paul, mas enfim. Vinícius. Agora sim, eu acho que o Fog ele tem que ser um personagem que forme uma boa dupla com o Matt. Pera aí, básico, eles têm que ser amigos, né? Então, que sendo dupla... teu Matt o Keanu Reeves? Não. Ou o Nicolas Cage? Que dupla melhor existe do que o Danny Glover lá no Máquina Mortífera? Cara, perfeito! Que genial! Cara, velho. Assim, genial. Nossa senhora! Não, peraí. Obrigado. Eu não vou fazer esse áudio que fica meio estranho, mas... Cara, puta que pariu, parabéns. Eu boto palmas na edição depois. Cara, eu tô muito porra. Eu olho pra ele e eu vejo Fog, cara. É incrível. Caralho. Agora eu vou ter que parar e pensar em todas as minhas escolhas de vida, tá ligado? Nossa, cara. Ok, eu me senti impactado. Agora, vamos deixar. Quem é que fez o casting do Punisher sério? Tipo, pensando a fundo no ator, na profundeza do personagem. Alguém fez de uma maneira séria? Eu fiz de uma maneira séria, uma maneira um pouco mais moderna, Tim. Então, vamos começar contigo. Victor, quem é o teu Punisher? Um Punisher um pouco mais velho, assim, chegando na casa dos 40, quer dizer, passando um pouco na casa dos 40, assim, mais experiente. Eu acho que o Josh Brolin poderia dar um bom Punisher. Boa, assim, boa. Mas, tipo, ele tem todo aquele rostão, né? Aquela face, assim, dele é fechada, durona. Seria um bom ator de filme de faroeste, né, nos anos 80. Tough Son of a Beach. É, tanto que tem muita gente que queria que ele fosse o Batman. O Batman. Ben Affleck. Eu acho que Josh Brolin seria um bom justiceiro, assim, mais velho. Ele tem cara de mal. E de coisa isso é verdade. Que eu pensei, botar um justiceiro novo. Imagina um justiceiro de 20 e poucos anos. Vamos ressuscitar os mortos aqui, usar os nossos poderes aqui. Vai lá. Necromancer. Brandon Lee. Oi? Quem? Brandon Lee, do Corvo. Caralho! Oh, daria um bom. Tipo, o Corvo é praticamente um justiceiro, só que mortal. Sim. Ele volta dos mortos, ele volta querendo vingança, querendo limar, querendo vingança, estupraram a mulher dele, mataram ele, fizeram de tudo. Daí ele volta dos mortos, ele não pode. Ele volta dos mortos, né? O justiceiro não volta, mas ele volta. Entendeu? Daí ele volta querendo vingança, querendo limpar as ruas e o jeito que ele agia. Bastante extremista, que ele era um pouco meio fora da casinha, né? Mas o justiceiro também é considerado fora da casinha. Num certo ponto de vista, como o nosso sábio Obi-Wan dizia. Mas Brandon Lee também poderia ser um bom justiceiro, assim, novo, bem novinho. Boa. Caralho, boa. MacBoy? Bom, o que eu pensei, ele já fez o justiceiro. Ah, eu sei quem é. Quem? Do fala, Flander. Fala, só fala o nome. Do Flander. Where is justice? Where is punishment? It isn't me. Ai, que bosta. Tu bota uma música triste na edição, por favor. Tá bem. Bom, eu não sei. Vinícius, como é que tá o teu cast, assim? O quão orgulhoso desse casting tu tá? Cara, do jeito que eu vou finalizar, eu tô bem tranquilo. Ai. Tá, então eu vou deixar a finaleira pra ti. Tá. Eu vou falar aqui. Bom, o personagem do Punisher pra mim, o que que é? É um cara, de novo, piada mortal. Um cara que teve um dia ruim. E ele só tá um dia ruim de diferença do Matt Murdock. Então eu pensei, quem é que teve um dia ruim? Daí eu tava pensando numa lista de atores e tal. Daí eu pensei, não, peraí. Esse cara teve três dias ruins. E ele odeia que mexam com a família dele. O meu Punisher é o Liam Neeson. Ah, não, cara! O meu Punisher é o Liam Neeson. Não, tipo, o cara já foi mestre do Obi-Wan, o cara foi mestre do Batman, já foi Zeus, quer que seja agora o primeiro. Quero. Ele eu foi quero o Aslan ele também. Ele mexe em todos os universos. O Aslan, é o leão que é presente no tempo. Eu quero que ele seja presente em todos os universos. Ele odeia que mexa com a família dele. No final aparece o Morgan Freeman explicando por que ele é o... Nossa. Morgan Freeman ganha mais uma pintinha no... Mas Vinícius, então, cara, eu já botei aí no faz o chat acabar de uma maneira digna. Faz o hypecast acabar de uma maneira digna. Puta, acho que não vai dar, cara. Eu cara, ouvinte, caso você esteja duvidando da minha escolha, procure na internet Clint Eastwood Punisher. Cara, tem uma foto. É o justiceiro, velho. Tem que botar o Clint Eastwood. Tipo, mesmo esquema do personagem dele lá no Pistoleiro Sem Nome, lá, o... Era... Como é o nome? Ah, não, Era Uma Vez no Oeste. A trilogia do Dólar. O Punho Empunhado de Dólares? O Punho Empunhado de Dólares, o Bom Maio Feio, qualquer um deles. Isso, o Três Homens em Conflito, que ele mal fala, todos ele mal, é o mesmo personagem, né? Ele mal fala, né? E ele só dá tiro, e ele não erra, e ele mata todo mundo. Cara, fechou. Temos um Punisher. Temos um Punisher. Cara, uau. O justo é o Wolverine, Punisher e Batman. E depois reclama do meu Liam Neeson. Pô, Liam Neeson foi uma boa, cara. Bom, enfim. Eu acho que já está na hora de a gente acabar com essa palhaçada. Vitor, eu quero agradecer a tua presença especial aqui. Sempre quando eu precisar de um suporte de uma perna de pau, o senhor aparece. E agora para as celebridades do canal. Vinícius, me diz. Ah, Victor, tu não é importante. Não, Vinícius. Eu só quero deixar um último comentário. Sim. O William Dafoe como Coringa. Pô. Calma, cara, o meu Coringa. Quando a gente fizer o cast do Esquadrão Suicida, cara, o meu Coringa é... Nossa. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Depois eu dou o spoiler. Depois eu dou o spoiler pra vocês. Vinícius, onde é que as pessoas podem te achar na internet? Caso tu não esteja fazendo nada aí, e depois de ouvir o Hypecast, né, cara? Nada como tu ir ver um videozinho no YouTube sobre quadrinhos. Então aí tu vai em... pode ser, vai, acha pelo Facebook, facebook.com/2quadrinhos. Tipo, é o número 2 e quadrinhos tudo junto. E lá tu vai achar, basicamente, né, eu falando de quadrinhos. É isso aí, cara. Foi um prazerzão participar do cast. Acho que a gente se deu bem. E desculpa qualquer coisa aí, porque esse filme é meio polêmico, né, cara? Então... Não, tá todo mundo ainda... A gente te chamou pra mergulhar direto na merda, cara. Isso que é bom. Vamos direto na sujeira. MacBoy, onde é que as pessoas podem te achar na internet? Bom, eu faço parte do Cliente Tchanka, um canal de jogos. Vai ter links na descrição. E se tu gosta de dar risadas com pessoas se fudendo enquanto jogam, é o canal certo pra vocês. Beleza, eu, quem vos fala, que brincou de host nesse Hypecast, sou o Morgan. Vocês podem me achar em alguns lugares, se vocês querem me achar numa persona um pouco mais divertida, canal Meio Certo no YouTube, ele vai voltar um dia, eu prometo. E se vocês querem me achar numa persona um pouco mais estranha, extrovertida, talvez algum dirão, South Wrestling Union, procurem... Excêntrico é quem é rico, cara. Eu sou louco. Se vocês quiserem me ver numa personalidade um pouco mais insana, procurem SWU, Luta Livre em Porto Alegre. Eu faço o personagem Morgan e daí vocês me julguem o jeito que vocês quiserem. Escrevam, ó, para encontrá-la é só você botar no YouTube Morgan Seed versus Frank Rocco e Rusher, entendeu? Vamos fazer uma coisa mais fácil? Morgan versus Ogro. Vocês vão ver, acho que numa das minhas melhores apresentações. Mas enfim, pessoal, esse foi o Hypecast. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Desculpa qualquer coisa se ofendemos seu time de futebol, sua política ou sua religião. E... Falou-se. Falou.